Eu sei que cê gosta. E eu fico tranquilo se você vai embora. Porque eu sei que cê volta, O jeito que eu pego, eu sei que cê gosta. Sim, eu sei que cê gosta. E eu fico tranquilo se você vai embora. Porque eu sei que cê volta, Ela é desapegada, ela curte a minha pegada. Ela é minha pegada, é só pegação e mais nada. Me puxa, me morde e me beija, me abraça, me aperta, me agarra. Depois nós enjoa e descarta, é só pegação e mais nada. Sempre quer me ter por perto, me afasto e fico esperto. Nós somos tão parecidos, por isso nós nunca dá certo. Mas do jeito que eu pego, ela gosta. E amanhã ela volta, Quanto querer cabe em meu coração. E ela volta, eu sei que sempre volta. Nem manda mensagem, deu vontade, é só bater na porta. Sabe que me tem na mão, ei. Sabe que não digo não, ei. Sabe que qualquer parada eu topo, nem escuto e já falo, tá bom, ei. O que cê quer, eu quero. Se não quiser, espero. Mas sempre dá no mesmo, esse vício é um caso sério. Porque do jeito que eu pego, você gosta. E amanhã você volta, O jeito que eu pego, eu sei que cê gosta. Sim, eu sei que cê gosta. E eu fico tranquilo se você vai embora. Porque eu sei que cê volta, O jeito que eu pego, eu sei que cê gosta. Sim, eu sei que cê gosta. E eu fico tranquilo se você vai embora. Porque eu sei que cê volta.